sofá da sala, agarradinha só curtindo a televisão, comendo pipoca ou chupando bala. Na despedida, um beijinho no portão. E pouco a pouco a gente foi se conhecendo. Aquele troca-troca de intimidade. O nosso sentimento foi fortalecendo. A cada dia mais aumentando a vontade. Se você tá afim, eu também tô querendo. Vamos aproveitar o que estamos vivendo. O nosso amor é de verdade. Estamos na idade, vencendo a cada toque a nossa timidez. Você precisa e eu preciso. Vamos entrar no paraíso, deixar acontecer nossa primeira vez. Se você, se você tá afim, eu também. Nosso amor é de verdade, que já estamos na idade, vencendo a cada toque a nossa timidez. Você precisa e eu preciso, vamos entrar no paraíso, deixar acontecer nossa primeira vez. Foi tanto tempo namorando no sofá da sala, agarradinha só curtindo a televisão, comendo pipoca ou chupando bala. Na despedida, um beijinho no portão. E pouco a pouco a gente foi se conhecendo. Aquele troca-troca de intimidade. Nosso sentimento foi fortalecendo, a cada dia mais aumentando a vontade. Se você tá afim, eu também tô querendo. Vamos aproveitar o que estamos vivendo. O nosso amor é de verdade e já estamos na idade, vencendo a cada toque a timidez. Você precisa e eu preciso. Vamos entrar no paraíso, deixar acontecer a nossa primeira vez. Se você, se você tá afim, eu também tô querendo. Vamos aproveitar o que estamos vivendo. O nosso amor é de verdade. A cada toque é nossa timidez. Você precisa e eu preciso. Vamos entrar no paraíso, deixar acontecer nossa.